desmanchar o nó, desenredar os fios, os liames traiçoeiros do laço do passarinheiro, que comprimiu o canto, apertou o laço, aprisionou o pássaro assustado na tentativa do voo, a falsa liberdade reteve a força de uma vida. Mas o Senhor, que é Pai, livrou-me da prisão, salvou-se a minha alma, quebrou-se o laço então. Estou livre, estou livre, vou voar. Ver o céu azul, o lindo céu azul. Estou livre, sou livre, vou voar, ameaçar voar e ver o céu azul, o lindo céu azul. Desmanchar o nó, desenredar os fios, os liames traiçoeiros do laço do passarinheiro, que comprimiu o canto, apertou o laço, aprisionou o pássaro assustado na tentativa do voo, a falsa liberdade reteve a força de uma vida. Mas o Senhor, que é Pai, livrou-me da prisão, salvou-se a minha alma, quebrou-se o laço então. Estou livre, vou voar, ameaçar voar e ver o céu azul, o lindo céu azul. Estou livre, vou voar, ameaçar voar e ver o céu azul, o lindo céu azul.